Oi pessoal, 220 dias da guerra com Gaza. A guerra, como eu tinha falado, não acabou, está longe de ter acabado. Todo mundo ficou na dúvida se ia entrar em Rafah ou não. Estados Unidos ficou ameaçando praticamente 3 meses. O que que vai acontecer se Israel fizer isso? Egito ficou ameaçando, o mundo inteiro ficou pressionando, inventando mentiras de acordos para os reféns, falando que o Hamas é isso, o Hamas aquilo, e estamos negociando, intermediário, falando, vindo com um monte de proposta. E como eu tenho falado já faz muito tempo, nada de acordo, nada de proposta, o contrário. Toda essa ideia de acordo para os reféns ficou até mais distante. E chegamos nessa semana agora, depois de uma entrevista interessante do Biden e um discurso, ou vários discursos do Netanyahu, mais bem similares, demonstrando certos pontos. Primeiro vou falar dos dois discursos, depois vou falar da entrada do Rafah, e depois eu vou explicar por que eu estou muito otimista no momento, estou muito satisfeito com o andamento das coisas. Tirando o fato que tudo que eu falei que ia acontecer está acontecendo, principalmente esse rompimento das relações entre Estados Unidos e Israel. Eu falei já faz muito tempo que Estados Unidos não vai defender Israel direito. Estados Unidos não é um aliado confiável, é um aliado problemático que tem que ser manobrado, tem que ser manipulado, porque por si mesmo ele não vai dar nada. Eu falei que o governo Biden não era a favor de Israel, o governo Biden tinha outros interesses, e a gente está vendo que exatamente isso está acontecendo. Antes que eu vou falar nas entrevistas do Biden e do Netanyahu, só para esclarecer, Israel foi atacado com número recorde, uns semanas atrás, de mísseis e mísseis balísticos e drones pelo Irã. O que que Estados Unidos falou? Não faça nada, por favor, não reage. Israel está sendo atacado pelo Hezbollah na fronteira do norte. 100 mil pessoas, tem gente que fala 70 mil, entre 70 e 100 mil pessoas tiveram que sair das casas, estão praticamente refugiados dentro de Israel. Estados Unidos está falando, não ataca no Líbano, não escala, não entra em uma guerra no Líbano. Não piora a situação, não reage de um jeito agressivo. E a mesma coisa em Rafah e, de modo geral, em Gaza, Estados Unidos ajudando, participando na demonização de Israel, usando números de vítimas civis vindo do Hamas, ok? Estados Unidos, o presidente americano usa números que o Hamas cita, usando as palavras de genocídio, usando as palavras de fome, um monte de coisa, um monte de mentira. E quem está usando essas palavras é o governo americano. E agora chegamos no momento que, e como sempre, Estados Unidos falando não reage, não reage, não faça nada. Em outras palavras, Estados Unidos tem uma ideia de como Israel tem que lidar com os problemas defensivamente. Israel tem que usar Iron Dome, Israel tem que usar sistemas de defesa de mísseis, mas não pode sair contra o agressor e desraizar o problema. Em outras palavras, Israel não pode se defender direito, Israel tem que ficar quieta, passiva, utilizando tecnologia para se defender, e em nenhum ponto pode resolver a raiz dos problemas, ok? Agora, teve dois. Chegamos no ponto, é importante dizer isso, depois de muito tempo, que teve uma divisão entre os judeus pelo mundo, até dentro de Israel, mas dentro de Israel eu já falei que para entender a esquerda israelense é um pouco, das coisas mais extremas que tem o ponto de vista da esquerda israelense, mas vamos deixar tudo isso aí do lado e vamos entender o que está acontecendo agora. O Biden teve um discurso que finalmente ele falou direto e reto: eu não vou dar suporte militar para Israel entrar em Rafah, não vou dar suporte para uma operação que a intenção é entrar contra a população. Isso não está certo e eu não vou suportar isso. Em outras palavras, adotando um narrativo palestino e tomando uma atitude que muito tempo ficou meio que no escuro e muita gente não queria entender: vou embargar as armas, vou botar um embargo de armas, não vou dar certos tipos de armamentos para Israel, que são armamentos ofensivos, ok? Então, finalmente, aquele ponto que muita gente falou: não, Estados Unidos sempre vai dar armas, inclusive o Biden falou isso em 2019, e nessas palavras, que embargo de armas sobre Israel é uma coisa incogitável. Ok, agora ele falou: vou fazer isso. Nessa situação, nesse momento, vou barrar armas. Não vou entrar em todos os aspectos legais disso, porque isso é uma coisa ilegal, inclusive já tem gente pedindo impeachment dele, mas não vou explicar todos esses aspectos, que isso é meio técnico e muita gente vai considerar chato. Eu quero explicar outra coisa, por que isso é bom, ok? Muita gente ficou preocupado, mas como que Israel vai se defender? Não vai ter armas agora para a entrada do Rafah? Eu quero explicar sobre isso. Quem melhor articulou a minha resposta? Na verdade, isso pode ser entendido errado. Quem melhor articulou a resposta por essa atitude do Biden? Foi, não surpreendi, não é grande surpresa, é o Benjamin Netanyahu. O Netanyahu deu alguns discursos essa semana, sendo semana de memória do Holocausto, sem dúvida vai dar mais discursos essa semana atual agora, sendo a semana do Yom HaZikaron, que é o dia de memória dos soldados que morreram e que permitiram a presença de Israel, e depois o dia de independência de Israel. Muita gente em Israel realmente está lidando com essa guerra agora como uma guerra de independência de Israel, porque finalmente Israel está lidando com os problemas existenciais que ela tem. Mas o que Netanyahu falou? E nessas palavras, ele falou: está aparecendo, a gente já no passado teve situações que Israel teve que lutar sozinha. Israel lutou sozinha. E se a gente precisar lutar sozinho agora, a gente vai lutar sozinho agora. A gente não tem medo disso. Se a gente precisar, a gente vai lutar com as unhas. Aí ele falou: mas graças a Deus, a gente tem muito mais do que as unhas para se defender. Agora, eu quero, tendo explicado e tendo esclarecido os dois pontos de vista, um sendo essa atitude inesperada por muita gente. Eu esperava, eu senti que isso era a direção que o governo Biden ia. Eu não tinha dúvida que mais cedo ou mais tarde o governo Biden ia fazer coisas piores e piores contra Israel. E agora dizendo para Israel: eu não vou te dar as armas que você merece por contrato e você merece porque Estados Unidos durante muitos anos falou para Israel não fazer certos projetos, tipo de avião, de caça, de força aérea, de tanques, de mísseis, várias coisas. Estados Unidos contratualmente não pôde barrar armas de Israel. Mas eu falei que eu não vou entrar em toda essa história aí. Mas o Biden, mesmo assim, está tentando fazer isso. Eu falei, eu quero explicar por que eu acho que isso é bom. Primeiro, muita gente está preocupado porque diz que Israel não vai ter armas. Israel vai ter armas, por dois motivos. Primeiro, Israel já tem as armas necessárias por essa campanha. Ok? Netanyahu é um primeiro-ministro bastante esperto, ele sabe o tão ruim que esse governo Biden é, ele já teve experiência com Obama, que na verdade é a pessoa que está por trás desse governo Biden, então ele não ficou esperando chegar um momento, em outras palavras, ele não vai tomar agora uma garrafa de água e pedir para encher essa garrafa. Essa garrafa já está cheia. As armas que precisa para essa campanha e provavelmente uma boa parte para a próxima campanha, que é do norte, Israel já tem. O que Israel está querendo é poder entrar em combate com as armas necessárias e manter os estoques cheios. Então, esse é reabastecimento que nós estamos falando. Então, as armas para a operação atual Israel tem, ok? Segundo, de onde vão vir todas as armas que Israel está querendo, que Israel está pedindo, demandando e que Estados Unidos já aceitou que ia mandar? De onde eles vão ver essas armas no final? Grande surpresa dos Estados Unidos. Por quê? Porque o fato que o Biden, ele não calou a boca. Ele estava super bem enganando muita gente. Os judeus de Estados Unidos que votaram no Partido Democrático, ele conseguiu enganar falando não. Todo de duas em duas semanas ele falava a gente vai defender Israel a qualquer custo. Ele tem um termo ironclad, que significa que nosso suporte para Israel é feito de metal, é feito de aço, ok? É uma expressão que ele usa sempre, que cada vez que eu escuto essa expressão eu fico com mais nojo, porque eu sei que é uma mentira. Mas muita gente acreditava. Muita gente falou, quando ele mandou aquele porta-aviões, olha o que ele está mandando para defender Israel. Olha que ele foi para Israel. Olha o tanto que ele falou, aquele discurso do Don't. Eu não acreditei em nada disso desde o início. E eu acho que Netanyahu também não acreditou em nada disso. E graças a Deus, agora ele foi e falou: eu não vou dar armas para Israel. Então agora ele desmascarou o governo dele. Isso foi o grande erro dele. Porque o que já está acontecendo? Ele falou isso quarta ou quinta-feira. Hoje a gente está sábado à noite. Ao longo desses últimos 3 dias, está tendo umas reações nos Estados Unidos, dentro do partido. Eu não estou falando nem de reações do Trump, que está ganhando mais e mais suporte. Não estou falando de reações de Israel, mas está tendo reações de muitos judeus que votavam no Partido Democrático, falando: acabou, a gente vai mudar de partido. Eu acho que isso vai acabar assustando o Biden. E eu acredito que nós vamos ver isso nos próximos dias. Uma, duas semanas vai vir muita arma para Israel. Porque o Biden vai entender o tamanho do erro que ele fez, falando que não vai mandar arma, e vai acabar mandando arma, não só para abastecer Israel, mas para mostrar para todo mundo que ele está abastecendo Israel e que ele não abandonou Israel. Então, o idiota que ele é, quando eu falo ele é um coitado velho que nem sabe o que está acontecendo. Ele recebe discursos de várias pessoas que escreve e ele é obrigado a ler. Ele não consegue formar uma política externa. Então não é dele que estou falando. Mas o grande erro que esse governo extremista americano, extremista da esquerda, de admitir que não vai mandar armas para Israel, já está causando reações tão grandes que eles estão vendo que, do ponto de vista político, isso era uma má ideia. Eles já estão arrependidos e eles vão acabar mandando mais armas de que eles iam querer mandar para poder mostrar para o mundo que não abandonou Israel. Ok? Porque vão ver o peso político que isso coloca aí neles. Isso já está acontecendo, ok? Tanto que já teve muitas reações pesadíssimas, ok? De gente forte, de doadores, grandes doadores, grandes formadores de opinião, que era a favor do Partido Democrático, falando, não, isso aí é nosso limite, a gente vai mudar de campo. Então, isso vai machucar o governo Biden, que importa tanto com as eleições, tanto que ele vai acabar dando mais do que ia dar, ok? Isso é o primeiro ponto. Segundo, Israel, isso é um ponto um pouco difícil para explicar para os brasileiros. Muito brasileiro, inclusive amigos meus, não consegue entender a cabeça israelense no sentido de ter alta confiança, no sentido de ter uma fé muito forte na capacidade de Israel vencer. Todo soldado, quando ele entra no exército, ele é indoctrinado praticamente a acreditar na capacidade dele de ganhar uma situação, na superioridade que depende dele. Não superioridade racial, porque ele é uma raça superior. Isso é bobagem. Quem fala isso está tentando fazer judeu parecer racista, ok? Mas ele tem uma superioridade pelo lado moral dele, pela capacidade, pela quantidade de treinamento, pela amizade que ele tem com os companheiros, sabendo que um está atrás do outro. Um exemplo bom para isso é uma coisa que qualquer companhia israelense de qualquer unidade carrega é macas para carregar feridos caso tiver, ok? E isso faz parte do treinamento do exército israelense desde o primeiro dia até o último dia. Tudo que você fizer, tirando o fato que você tem que cumprir a sua missão, você tem que poder resgatar até o último machucado, corpos, qualquer coisa. Então você tem que ser capaz tanto de cumprir sua missão como de resgatar amigos seus mortos ou vivos, ok? E não amigos, estou falando de qualquer outro soldado israelense. Ou civil até. Isso não existe no Hamas. O Hamas eu estava conversando com um amigo meu no início da guerra, ele falou, é inacreditável. Eles não têm macas. Eles entram um grupo de 5, de 8, de 20, não importa. Mas quem machucou, fica lá e morre. Ninguém está nem aí. Esse aí não é o objetivo. O objetivo não é voltar vivo. Então, todos esses fatores e muito mais fatores causa que Israel acredita na capacidade dela. E isso é desde a época da Bíblia, mas também não vou entrar nessa história aí. Mas quando Israel está unida, quando Israel está com as costas para a parede, ela tem uma tendência para se unir. E quando Israel está unida, ela é invencível. Eu estou falando isso não porque eu penso isso, é porque isso é o fato, isso é um fato histórico. Israel ganhou de todos os inimigos dele, mais cedo ou mais tarde, Israel sobrevive, o inimigo não. Então isso é difícil, é difícil entender quando você não foi criado com isso. Eu tenho amigos aqui, grandes sionistas, gente que acredita no poder do exército, mas me fala, sem Estados Unidos não consegue. Eu digo, consegue, e não só que consegue, olha o que vai acontecer agora, está acontecendo. Netanyahu, como líder do país, que já é o líder do país, está ficando com mais suporte. O Israel, só pelo fato que o Biden falou que não ia mandar armas, até a mídia israelense está ficando um pouco mais para a direita, saindo um pouco dessa esquerda extrema, e está entrando um pouco mais para a direita, está dando um pouco mais suporte. Já tem gente em outros canais dizendo que Israel tem que realmente resolver o problema de Rafah, acabar com essa missão de Gaza e entrar em Rafah e fazer tudo o que for necessário e ignorar os americanos. E esse suporte psicológico, esse ponto de vista, pensando que Israel tem que ignorar os americanos, está fortalecendo Israel como sociedade, como país e como força militar. Então, primeira coisa que eu falei, as armas vão acabar chegando e provavelmente mais do que era o programado. Segundo, Israel sozinho está ficando mais forte. E terceira coisa que é muito importante, como eu já tenho falado, esse governo Biden é o pior governo imaginável. Toda essa bagunça que está acontecendo com as faculdades americanas, eles estão queimando bandeiras americanas. Eles estão com ódio de Estados Unidos. Está tendo muçulmano que, junto com esses progressistas esquisitos com cabelo azul, está cantando junto e está gritando junto morte aos Estados Unidos, não a Israel. Então, esse governo Biden, que conseguiu se formar na imagem do Obama, muita gente não entende o tanto que Obama é extremista, mas Obama prometeu fazer umas mudanças radicais nos Estados Unidos. E quem está agindo agora nas faculdades, causando esses problemas, eu não estou nem falando de antissemitismo, que está quebrando recordes. Eu acho que nem faculdades alemãs, antes da Segunda Guerra Mundial, não sei se tinha tanto antissemitismo como em faculdades americanas hoje, ok? Porque não tinha essa força assustadora dos muçulmanos e dos progressistas. Eu não sei. Pode ser que tinha, mas eu acho que essa aí vale um debate, vale pesquisar melhor, ok? Mas é claro, mascarado como antisionismo. Essa máscara, quem não consegue entender a diferença entre essas coisas, eu não vou entrar agora na explicação. Mas a terceira coisa que é importante, que vai acontecer, é que provavelmente o governo Biden vai acabar se machucando tanto dessa falta de suporte de Israel e dessa falta de capacidade de mostrar que é patriota americano e que não vai aceitar esses ataques sobre o ethos americano, sobre a bandeira americana, sobre a sociedade, a história, a cultura americana, o orgulho americano. Provavelmente isso vai custar eles nas eleições. E eu não gosto do Trump, eu sempre falei, o Trump me lembra de quimioterapia. É uma coisa não agradável, mas às vezes é necessário. Quando a sociedade está tão doente, quando a situação está tão ruim, que nem está parecendo que está nos Estados Unidos agora, precisa de alguém para botar a ordem e entrar com a agressão. E nisso aí, talvez o Trump realmente é o melhor para fazer isso. Eu gostaria muito que entrasse outra pessoa do partido... Como que chama? Esqueci o nome, me deu branco. O contrário dos democratas, os... Nossa, eu quero dizer patriotas, mas não é... Esqueci a palavra, deu branco aí. Mas eu gostaria que fosse Nikki Haley, que fosse qualquer outra pessoa, tirando o Trump, mas o Trump vai servir para isso e eu acho que se for realmente o Trump... vai ser bom, mas o importante é que esse governo Biden sai. O mundo não aguenta mais 4 anos dessa bagunça que esse governo causou no mundo. E Israel, eu não sei como definir, vamos dizer assim, que se tiver mais 4 anos do governo Biden, ou Deus vai ter que aparecer pessoalmente e salvar Israel, ou Netanyahu vai ter que virar super-homem para salvar Israel, porque não vejo forças normais que podem salvar Israel de mais 4 anos de um governo destrutivo desse aí. Então, a terceira coisa é que esse governo, provavelmente, como resultado de que eles fizeram agora, vai cair. Em outras palavras, o fato que Estados Unidos agora negou de mandar armas pela primeira vez desde a guerra do Yom Kippur, negou de mandar armas, ok? Estados Unidos negou de mandar armas para Israel 3 vezes. só para saber a história disso. A primeira coisa era em 48. Estados Unidos falou, não, isso não é problema nosso, a gente não vai dar suporte para Israel. Israel teve que arrumar armas através dos russos, através da Tchecoslováquia, através de outras fontes. E ganhou. Estados Unidos virou as costas para Israel, virou as costas para Israel durante, para os judeus durante o Holocausto. Estados Unidos dificultou muito a entrada de imigrantes judeus. Canadá era um dos piores. Para quem pensa que Canadá é um país legal, é bom, vale a pena lembrar. Canadá era um dos piores países. O primeiro-ministro de Canadá, que se não me engano era... Eu quero dizer que ele tinha alguma relação familiar com Trudeau, que está agora, falou que um judeu é demais. Não quer receber um judeu. E Canadá totalmente fechou as fronteiras para os judeus. Estados Unidos também foi parecido, ignorou bastante o Holocausto e depois demorou para criar esse vínculo com Israel, não veio de imediato. Depois, na Guerra do Yom Kippur, Estados Unidos, o Kissinger é famoso, o que ele falou, deixa Israel sangrar um pouco, depois a gente ajuda ela. E Kissinger, parecido com Blinken, era judeu, que, digamos assim, o Kissinger talvez até tinha coração um pouco mais judaico do que o Blinken, que Blinken não está nem aí para nada, ok? O que Blinken quer mostrar é para pessoas dentro dos Estados Unidos, e tem vários judeus assim nos Estados Unidos, que querem mostrar que a aliança deles é com os Estados Unidos. Eles são americanos, não judeus. Isso que eles querem mostrar, e Blinken, sem dúvida, é dessa raça aí. Mas o que eu digo? Até agora, durante essa guerra, teve essa dualidade. O governo Biden falava uma coisa a favor de Israel e fazia contra. Falava a favor, fazia contra. Toda hora. E enganava muita gente. Agora, graças a Deus, saiu, ficou desmascarado. E todo mundo está vendo o que esse governo é. E eu digo uma coisa assim. A verdade é que na vida, de modo geral, quando você vai no médico e o médico fala que você tem sintomas, Deus me livre, de alguma coisa, é melhor, é triste saber que tem sintomas de algum problema, mas é melhor que essas sintomas permitem agora tratar com um problema, e se você não tivesse descoberto os sintomas, ia ser pior. Então tem um lado muito positivo. No caso desse aqui agora, isso não é qualquer sintoma e não é de qualquer coisa. Isso é um erro gravíssimo do governo americano, que vai custar caro para o governo americano, vai acabar humilhando, já está humilhando o governo americano, está causando exatamente o contrário que eles queriam enfraquecer Israel, eles estão acabando fortalecendo Israel, e eles vão acabar, isso que eu estou dizendo, lembra o que estou falando? A minha previsão, essa semana ou na próxima semana, já logo, vai acabar mandando mais armas. Não menos, mais, ok? Então Israel vai receber mais armas, Israel vai ficar mais forte, e graças, se Deus quiser, esse governo vai sair e vai sumir dos livros da história, junto com esse velho retardado que não sabe que dia que é. Mas os extremistas não vão ter ele para representar eles. E como os extremistas não vão ter ele, eles não conseguem ganhar eleições. Então, eu acho que, de modo geral, a gente tem muito motivo para ser otimista, e vamos se ver no próximo podcast.